essa música aqui é para agradecer a Deus mais um dia que estamos aqui lutando. Sempre. Vamos olhar para cima e pedir o perdão, pedir alguma coisa. Porque sabe que só os deuses dos deuses podem nos dar a nossa fé. Olhar para cima. Glória, glória. Magu. Não conheço o globo ocular como oftalmologista, mas tô chegando pra rimar o meu ponto de vista, observando o céu. Eu refleti por um momento e vi lá em cima a paz que não vejo no firmamento. O ser humano parece sofrer com miopia, não enxerga que aos poucos se cumpria a profecia de um homem que veio para abrir os nossos olhos quando tudo parecia perdido. Nos mostrou o óbvio. Nos olhos de um sonhador, eu vi dor e lamento de quem se achava malandro até se tornar detento. E agora pra pensar sobra tempo, com a lua quadrado seu olhar é de arrependimento. Enquanto isso, o par de olhos chora, a perda da pessoa querida que não olhava com amor quando ainda tinha vida. Olhando ao meu redor, veio essa fita na mente. Vi tanta coisa errada que cantei bola pra frente. O mundo tá em crise, eu vejo morte a cada esquina. Percebi que realmente ajuda só vem lá de cima. Olhar de mãe que não muda mesmo em cima do palco. Serei sempre o bebê em quem ela passava talco. Passou 12 de outubro e o menino não viu. E nada de Hot Wheels. Eu não vi glamour na magrela, na passarela. Os olhos podem ser negros, castanhos ou azuis. Pra Rede Globo faz diferença, mas nunca pra Jesus. Eu olho por cada verso, olho por cada rima, mas com o tempo confesso, aprendi a olhar pra cima. Quem tem fé não desacredita. Vamos olhar pra onde, irmão? Olhar pra cima. Vamos lembrar do nosso pai, dono do brilho do sol e de toda chuva que cai. Chuva que cai. Quem tem fé não desanima. Vamos olhar pra onde, irmão? Olhar pra cima. Vamos lembrar do nosso pai, dono do brilho do sol e de toda chuva que cai. Chuva que cai.